Salve. Ok, caboclo. Salve, Caboclo Ventania. Salve, caboclo Ventania. Chamaram para começar. Vosmecê. Isso. Fico muito feliz e agradecido. Salve, suas forças. Salve, seu caboclo. O senhor em vida teve que função entre os índios, se é que o senhor foi um índio? Vivi sim, na aldeia indígena, que hoje vocês chamam Cherokees. Sabe de caçar animais, até que o homem branco pisou nas nossas terras e trouxe a miséria, a doença, a desgraça. Mas isso são tempos passados. Hoje eu trabalho na Umbanda como emissário de Iansã, Xangô e Oxóssi. Trabalho no mato, trabalho nos ventos, trabalho em cima das pedreiras. Sempre quando soprar um vento, eu estou passando. Muito bom. Qual que era o seu relacionamento com o cacique da aldeia? Ele era como um pai para todos nós. Cada um na aldeia tem a sua função para manter a sobrevivência de todos, o equilíbrio. Mas ele é como um pai de todos. Esse negócio de família, como vocês conhecem hoje, na minha aldeia, todos nós éramos uma família. É diferente do que vocês conhecem. Qual que era o sistema de educação dentro da tribo? Quando um filho nascia, nós olhávamos nas estrelas para ver quais eram os regentes dele, para poder ajudar ele a decidir o que ele ia fazer. Nós acreditávamos muito nos nossos ancestrais. Muitos deles traziam marcas no corpo em várias encarnações. Então nós sabíamos quem que era quem. E qual que era então o relacionamento seu ou de um integrante da tribo com o pajé? Nós éramos como os filhos. Ele ordenava porque ele tinha mais consciência, tinha mais facilidade para conversar com o plano dos espíritos. Através dele, nós ouvimos a mensagem que as balsas do homem branco iria chegar até nós. Nós estávamos preparados já para isso. Sabíamos do inevitável. Mas tínhamos a consciência que estar na Terra era transitório, que a morte do corpo físico fazia parte do processo. Foi menos dolorido. Entendi, claro. O pajé, então, ele tinha esse acesso ao mundo espiritual. E o que que isso representava para a tribo, outro que previsão do que ia acontecer no futuro? Os nossos ancestrais deixavam mensagem sempre durante algumas fases da lua, principalmente na lua crescente, na época que iniciávamos a caça, principalmente também a pesca. E através da comunicação deles, nós conseguimos saber o momento certo para poder caçar, para poder fazer um ritual de renascimento, nascimento, através dos ciclos da natureza, da lua, dos astros. Os espíritos sabiam como estava alinhado essas forças. E falava pro pajé. Entendi. Vocês precisariam ou precisaram, ou isso pertencia apenas ao pajé, vocês precisariam ou precisaram ter domínio sobre os quatro elementos para que eles respondessem às vontades de vocês? Respondesse nossa vontade, não. Nós não tínhamos o objetivo de dominar a natureza como um branco. Nós entrávamos em sintonia com as forças universais para poder atuar, sem poder atingir ou ferir a Terra. Existe o momento certo de você plantar e existe o momento certo de você colher. Se você colhe antes o fruto, ele não está bom, está amargo. Como existe o momento certo após colher, de comer o fruto, mas depositar a semente na terra, para poder ter mais. Então nós entrávamos em sintonia com o ciclo. Essa ideia de querer ter o domínio sobre as forças da natureza veio do homem branco, que veio de outras terras. Falo isso, mas são, como disse, são coisas do passado. Mas atualmente, alguns de vocês que estão hoje na Terra estão sendo inspirados por forças superiores a resgatar essa sintonia com as forças do universo. Por isso que vocês, homem branco, adoecem, pegam pragas e vivem na miséria, porque não estão em sintonia com essas forças. Essas forças suprem tudo o que vocês precisam, mas vocês querem mais e acabam puxando essas forças, trazendo o desequilíbrio. Afinal, vocês não dominaram nem as suas próprias naturezas. O que dirá dominar as forças universais? Eita, graças a Deus. Senhor Caboclo, estou muito feliz de o senhor ter vindo conversar com a gente hoje, viu? Muito obrigado. Salve as suas forças. Então, quando existia um ataque trevoso por parte de espíritos dessa natureza à aldeia, eles se ocupavam do lado negativo desses elementais, o elemento do fogo, da água, da terra e do vento. Veja, em volta da aldeia existiam símbolos determinados totens para afastar os maus espíritos. Em cada quadrante da nossa aldeia existia um guardião dos nossos ancestrais, que zelava e cuidava por todos na tribo. Até mesmo quando nós íamos para o meio da floresta, estávamos sendo observados e intuídos por essas forças, como você chama, amigos espirituais. Por parte minha, quando houve o desencarne, migrei para outro ponto do globo terrestre para aprender um pouco mais sobre a força e o equilíbrio. Certo. E o senhor aprendeu o quê? Aprendi sobre a mente, a acalar a mente e ter domínio de si mesmo. Aprendi a suportar a dor. Aprendi a ver que ela é o meio de ensinamento. Isto eu aprendi com as forças dos Vedas. Então ali, no caso, por conta da proteção espiritual que vocês tinham, vocês nunca seriam, sofreriam qualquer flagelo da natureza, ou seja, não haveria picada de cobra nem ataque de animal selvagem. Ou isso se dava mais assim pela sua conexão com a natureza? Veja, quando você está em sintonia com essas forças, você faz parte dela. Não há o porquê dela te atacar e ferir. Existiam sim as forças do vento, do granizo, da tempestade. Mas isto nós compreendíamos como algo natural, que faz parte da própria natureza. Nós não íamos contra isto e sabíamos como lidar com essas forças. Hoje vocês, homem branco, a qualquer sol, qualquer vento, querem se proteger ao invés de se integrar e compreender a mensagem dessas forças, que são as forças do universo, que estão dentro de cada um de vocês. Afinal, vocês fazem parte do todo. Então, Vocês lutam contra, ao invés de se deixarem ir, para se fazer compreender o todo. A minha regente, Yansan, diz a seguinte mensagem: os ventos levam e semeiam as flores, as sementes. É através da força do vento que cresce a natureza, que se propaga o pólen para dar os frutos aos filhos. É através da força do vento que os filhos deveriam aprender a ouvir e não desafiar essa força. Certo. E durante o seu crescimento, Que função o senhor executou e por que essa função? Por que de repente o senhor não foi um pajé da vida? Durante nossa tribo, a existência, aprendemos através dos ciclos reencarnatórios a conviver em cada função. Aqueles que detinham maior lucidez consciencial para poder guiar a todos se tornavam pajés. Durante esse ciclo, Caboclo Ventania não foi um pajé, porque ainda não tinha atingido esse grau. Estudei com o tempo, meu filho. Certo. E o senhor foi assim, um caçador, é isso? Caçava, espantava maus espíritos, trabalhava com ervas. Mas não se engane que são todos caboclos ventanias que têm a mesma história que eu. Cada um tem a sua história. E essa é a minha. Vamos falar um pouco sobre a carne vermelha, meu filho. É, então. Sim, senhor. O senhor caçava, naturalmente, desde que ele chegasse. Vocês comiam. Comíamos por necessidade. Matávamos para sobrevivência. Atualmente, homem branco mata por vaidade. Não é à toa que nos ciclos atuais planetários, que homem branco vai passar necessidade para aprender a viver com o essencial. Naquela época, meu filho, não haviam matadouros. Quando se sacrificava, pedíamos a bênção do Grande Espírito. Nos ciclos atuais da Terra, homem branco construiu matadouros e aprendeu a se deliciar com a carne vermelha, muitas vezes por pura vaidade. Não é à toa que nos ciclos atuais, homem branco desenvolve inúmeras enfermidades psíquicas e físicas, além das que podemos citar emocionais, devido aos matadouros e o sofrimento que os animais absorvem ao passarem por dor e sofrimento. Filhos atualmente comem esta carne. Comem energia de dor e de sofrimento. Não é à toa que alguns filhos, ao consumir a carne, ficam com o estado emocional alterado, com a mente invasiva, com raiva. A carne vermelha é uma dos frutos disto que eu estou falando. Não é o todo, mas faz parte. Meu filho, estás ouvindo? Tá ouvindo, sim, senhor. Pode falar. Não tire isto, viu? Não. Sei que pode desagradar alguns filhos, mas Eu vim falar isto para que os filhos possam acordar. Muitos filhos não vão gostar realmente, mas eu vim falar isto. Claro, pode deixar, não vou tirar nada. Também não tenho o costume de editar, porque o que os dias falam é sempre importante na íntegra. Os ciclos atuais, meu filho, devido ao desequilíbrio planetário, muitos filhos vão repensar seus hábitos, tudo aquilo que foi despejado nos mares estará afetando o meio de sobrevivência. Toda aquela árvore que foi cortada fará falta. Por isso eu convido a cada um dos filhos a refletir sobre o atual estado da humanidade. Qual a mensagem que está sendo passada? Muito do que acontece no mundo não chega através dos noticiários para os filhos, mas nós que estamos em outro plano sabemos da atual realidade. De forma nenhuma queremos propagar o desespero, não é isto. Viemos apenas trazer a mensagem para o despertar consciencial. Filhos podem consumir a carne, mas pense nisso. Acabou o que está falando. Claro, sim senhor. Essa falta de consciência a respeito de nós mesmos e essa falta de educação na interação com a natureza à nossa volta pode causar o quê para todos como um grupo e um planeta, uma sociedade? Que o filho está vendo hoje? É uma destruição, em massa. Pela corrupção do próprio indivíduo. E a falta que os filhos estão passando hoje da água? Já Certo. foi muito alertado. Muitos caciques e um especial alertou a comunidade política daqueles que vivem hoje na Terra. Mas o homem branco não quis escutar. Ao invés disso, ficou preocupado com as suas necessidades individuais e não pensou no coletivo. Esse descaso, que é o egoísmo, que vai contra a máxima de Cristo, é que ocasiona estes fatos, meu filho. Se vocês praticassem a máxima de Cristo de amar um ao próximo como a ti mesmo, hoje não existiriam inúmeras enfermidades, nem fatores obsessivos, simples e complexos. Não existiriam as guerras, muitos descasos, luta. O homem branco tem que aprender muito isso ainda. O homem branco tem que se colocar no lugar do outro. Não só da sua própria natureza humana, mas se colocar no lugar dos animais, do ecossistema. Porque a terra, meu filho, é viva. Ela tem coração. E ela sente os reflexos do que os filhos fazem. Mas existe a providência divina que cerca por todos os lados. Porque senão o homem branco já teria dizimado a existência da humanidade. Vieram intervenções de todos os lados, os setores políticos, através de mensagens, através de outros irmãos que reencarnaram para defender. Afinal, o fruto ainda está amadurecendo e não se pode cortar. Tempos vindouros virá, aonde o homem branco viverá em harmonia plena com a natureza, porque a natureza sabe o que é, meu filho. A natureza do homem ou a natureza física, assim? Natureza, meu filho, é os orixás, Ah. as águas doces, salgadas, a biodiversidade, o campo, as pedreiras. É o orixá na terra. Todo aquele que vive atualmente na força do orixá deve respeitar o ambiente, porque ali vive o orixá. O orixá dá tudo aos filhos. Não deixa faltar nada. Não dá o essencial apenas, mas dá abundância. Mas os filhos não estão sabendo utilizar de forma equilibrada. Alguns filhos querem tudo para si. Parece um buraco negro. Puxam tudo, querem guardar para si. Não precisa guardar nada, não. E não é porque os filhos vão para mudar de plano. Porque tudo aquele que guarda para si e não distribui acaba corroendo, apodrecendo, igual os pão que os filhos guardam e acaba mofando. Se o filho tem demais, não precisa dar tudo. Aprenda a dividir. Aprenda a compartilhar. Quando o filho faz isso, está sendo Cristo na ação. Certo. Então, seu caboclo, a gente que vive na cidade hoje nunca teve esse contato mais ostensivo com a natureza, pode não saber a influência que isso tem e o resultado que isso pode dar positivamente no equilíbrio espiritual. O que que o senhor sugere que a gente possa fazer, pode fazer, para manter esse equilíbrio e essa comunicação, contato com o além-túmulo, com os espíritos? Acabou com ventania, poderia filosofar. Mas acabou com ventania, vai direto ao ponto. Filho que está ouvindo essa mensagem, ensine a quem ainda não tem essa consciência a despertar. Ignorância, meu filho, não é um mal. Só falta o conhecimento, a raiz. Depois que a raiz cresce, a árvore fica firme e dá os frutos. Muitos filhos fazem o que fazem pela falta de conhecimento, pelo descaso de alguns setores da humanidade. Os filhos poderiam cultivar árvores, plantas, plantar uma árvore, filho. Faz isso. Preserva, vê o crescimento. Quando alguém for cortar, o filho vai ter a consciência do valor que tem aquele ser vivo. Planta uma árvore, já está de bom tamanho, e ajuda a preservar. Leva isso para sua comunidade. Muitas chuvas, meu filho, não estão caindo em determinados locais por causa disso. Porque os filhos acham que plantou uma árvore, já está bom. Uma árvore, meu filho, ajuda a refrescar o ambiente. Ajuda a trazer os pássaros. O que que tem de mais gostoso de que ouvir um pássaro cantando pela manhã? Filho acorda bem disposto, com alegria, com harmonia. Faz um bem-estar pro coração. São pequenos atos, meu filho, que faz a diferença no caminhar. Ele não gosta dos pássaros? Eu gosto muito. Quem que não gosta? Estão aí como semeadores, plantando, trazendo o equilíbrio. Estão cumprindo seu papel para o equilíbrio. Oh. O seu caboclo, o que é que acontece quando a gente morre? Depende, meu filho. Depende do estado de consciência que o filho tá. Se você plantou dor e sofrimento, é isso que vai ter. Se plantou alegria, é isso que vai ter. Se plantou a agonia, a depressão, é isso que vai encontrar também. Por isso que depende. Do lado de cá, meu filho, fica muito mais forte. Principalmente as emoções se acentuam de tal forma que a consciência se lembra de tudo o que os filhos fizeram quando estiveram na terra. Não se engane. Tudo é lembrado. Os filhos estão atualmente no corpo físico, que tem um cérebro. E ele tem alguma massa cinzenta que retém todo o conhecimento que o filho tem. E se esquece, inclusive, de quando nasceu. Mas depois que o filho não está ligado a esse corpo, massa cinzenta sai e fica mais lúcido tudo o que o filho fez. Por isso que aquilo que você planta, o filho acolhe lá na frente. Não se engane, não. E quando a gente faz coisas que atrasam nossa evolução por culpa de outro espírito, que, por exemplo, um que esteja obsediando a gente? Existe uma lei do universo que semelhante atrai semelhante. Tem que ter a reforma íntima, meu filho. Não é apenas ler o Evangelho, é tomar vergonha na cara e fazer. Daí não tem essa desculpa. Tem muita orientação hoje, meu filho. Só ir na livraria, só o filho parar alguém na rua e perguntar, preciso de ajuda, me oriente, não sei o que eu faço. Filho vai ser encaminhado ou vai ser direcionado para algum local. Por isso que tem muitos templos, muitas igrejas, doutrinas, filosofia, tem para todos os tipos. E aquele que, por fim, tem os elos obsessivos, tem as suas histórias. E cada caso tem mor, meu filho. Atrás de mor tem história. Não existe essa coisa do acaso. Não existe. Não existe. Está tudo conectado. Todo, meu filho, é direcionado para um caminho. E esse caminho é inevitável. Todos estão passando por ele. Inclusive nós que estamos trabalhando do outro lado. É inevitável. É um ímã que puxa todos os filhos para a fonte, o Criador. Filhos recebem avisos no sonho, avisos intuitivos. Filho ouve alguém comentando antes de fazer o ato. As informações vêm para todos, meu filho. Todos estão muito bem amparados, mas cada um dos filhos tem o livre-arbítrio e usa dentro do seu conhecimento. Filhos têm que parar de julgar o próximo e saber que a experiência dele faz parte do processo de crescimento daquele espírito. E que enquanto ele não passar por aquilo, ele não vai crescer. Porque os filhos veem as coisas apenas num campo de visão, mas diante de cada situação tem história. História. É essa história, então, que cada um traz no seu espírito que ativa essa lei da sincronicidade. Isto. Uma vírgula, meu filho, faz a diferença. Faz a diferença. Faz. Uma vírgula faz a diferença entre dizimar e entre regenerar. Faz a diferença. O caboclo Ventania, no mundo espiritual, tem qual responsabilidade diária? Tenho a responsabilidade de aplicar a lei que me compete. Muitas vezes os filhos, durante o dia, produzem, através dos seus elos mentais, inúmeras formas, pensamentos, doentias, que ficam sobre a psicosfera do ambiente, no quais vocês vivem. Acabou com ventania, através da força do vento, dos raios, dissipam tais forças para o mar, para ali serem transmutados pelas correntes de Iemanjá. Caso contrário, haveriam inúmeras enfermidades, obsessões, tal ponto que os filhos não imaginam, no ambiente aonde filhos vivem. Quando os filhos estão se desacoplando em seu leito, caboclo ventania, Exu ventania, todas as forças de Iansã, sobre a ótica do vento, estão dissipando tais desarmonias. Quando os filhos estão retornando ao físico, o ambiente está limpo. É muito trabalho, filho. Temos muito trabalho. Todos os dias, sem exceção. Qual que foi o maior desafio ou dificuldade que o senhor encontrou todos esses anos na execução desse seu trabalho? Dificuldades existem, mas a força dos orixás, a força de Olorum, abastece, trazendo forças sobre-humanas, sobre-espirituais, para vencer qualquer demanda. O alto tem a força ilimitada, e todos nós, como agentes que executam as funções, estamos muito bem amparados por tais forças. Não existe o impossível quando a lei que me rege, sobre o amparo do alto, está em execução. Alguns casos devemos ter paciência para então poder agir. Caso contrário, haja com antecipação, acaba-se saindo dessa sincronidade, partindo aí para a vontade própria. E sozinho somos muito pouco. O conjunto em sincronismo tem muita força, meu filho. E essa força, o que que ela faz e como ela ajuda aqueles que estão encarnados? Ações desobsessivas que vêm ao caso. Visitamos diariamente casa de filhos que pedem ajuda a Olorum, a mãe Ansan, pedem para que os ventos soprem naquele lar. Vamos até o local, analisamos cada integrante daquele lar, as suas funções, os seus karmas, fazemos como uma ficha de cada um. Vemos as forças contrárias ao crescimento de cada elemento e desde então partimos para a ação. a tal ponto que acabamos dissipando essas forças obsessivas, muitas vezes através da própria magia, para que haja a harmonia naquele lar. Por isso, meu filho, que Yansan dissipa as guerras. Dissipa as guerras com os As ventos. desavenças, isto, com Como os é? ventos, com os raios e com outro elemento, que é o fogo. Tá. O seu caboclo Ventania, como é que chegou ao ponto de o senhor ter esse nome de caboclo e como é que o senhor conheceu essa iniciativa do alto astral que se chama Umbanda? E bom, depois eu faço minha pergunta. Caboclo Ventania estava no Oriente. Ouvi um chamado sobre a Ege de Mãe Yansan, dizendo que no atual continente que se intitula América, existiria uma futura religião que atuaria com as forças dos elementos. Caboclo Ventania estava em sintonia, em concordância com os elementos. E desde então, acabei por fim adentrando nesta falange. Devido às minhas vivências anteriores, mesmo antes da força indígena. Mas hoje, sabendo disso, o que que podemos fazer que não estamos fazendo enquanto ignorávamos todo esse conhecimento? Ser menos egoísta e praticar a lei de cuidar do próximo, como você gostaria que fosse cuidado. A meditar, meus filhos, todos os dias, pela manhã, expandindo a mente e indo até os rios, riachos, cachoeiras, para o fundo da floresta, subindo alto, ver a força da pedreira, e bem alto, e no fundo da terra, banhando-se com as energias dos orixás, se sentindo fazendo parte desse todo universal, a tal ponto que curará todas as enfermidades que tu traz no teu espírito e no corpo. A alma doente é aquela que se maltrata e por fim fere o seu semelhante. Este é o doente. E é este que precisa de mais atenção. Os ignorantes, os famintos do conhecimento, que hoje estão desesperados, se ajoelhando e pedindo aos céus uma ajuda com toda a humildade. Mas aqueles que são arrogantes e acreditam que sabem tudo, esses afastam os bons espíritos e atraem mais ignorância para si. Acabou com ventania. Gosta de trabalhar com a força dos animais. Porque cada animal de poder traz um ensinamento. Cada planta tem forças, meu filho, que estão ligadas às estrelas, aos sóis, aos mundos, que nem imaginas que existe. Cada pedra tem dentro de si a centelha divina que pode curar e amenizar esses maus. Cada animal doméstico que vive na casa dos filhos ensina a cada um a rever os seus atos através da delicadeza e doçura, através da bobice de um gato que ronrona diante dos filhos. Aquele cachorro que alegra a criança e que deixa o pai feliz. Isso são forças que vai tratando o coração dos filhos e que muitas vezes os filhos abandonam, faz o um maltrato a esses seres que também são divinos. E quem maltrata, um dia hei de reparar. Cada árvore que foi cortada, hei de plantar. Cada família que destruiu, hei de reconstruir. Não se engane, achando que basta mexer os elementos para pegar a mulher ou o marido do outro. Um dia você vai ter que reparar esse erro. Através da reencarnação futura, terá que ter um filho que vai maltratar a mãe, porque naquela consciência que está dolorida, ficou vestígio de uma destruição passada. E aí começam os combates, meu filho. Não se engane. Tudo que você faz em de construir ou reparar. Aquele que traz em seu amago a bondade divina, que constrói e não destrói, eis uma força crística, a força do amor na terra, que atrai os bons espíritos, independente da linha, do nome, da falange, porque isso não importa para quem tem o coração aberto e que está disposto a construir e não destruir. Chama atenção, meu filho, para o corpo físico, que muitos filhos se embebedam, entram em seus automóveis e acabam, por fim, tirando a vida daquele que está próximo e acaba vivendo com peso na consciência e partem para o outro lado, reencontrando aquele que se foi. Acabou com ventania, presencia muito isto. Choros piosos de perdão por ter tirado a outra vida, por fruto de uma irresponsabilidade, uma vaidade alheia, achando que é o bom, que sabe tudo. Eis a vaidade que tira fim a vida do irmão que ainda tinha muito a caminhar, a aprender, uma jornada cortada antes, futuro verde. Eis o reencarno, eis o amparo, aquela consciência que se adoeceu após aquele fim lamentável. Eis os séculos, os milênios, para reparar o fruto da vaidade. Como é dolorido para esses corações que fizeram atos que não voltam atrás. Eis o arrependimento, o choro. Soluçam ao Pai. Mas hei de reparar o que se fez. Ô, seu caboclo, como é que evita o adoecer da consciência após a partida da alma encarnada? Se faz necessário antes, meu filho, o estudo da partida. Isso deveria ser estudado, ensinado nas universidades da Terra, nas escolas, para que futuramente compreenda que a ida para outro plano se torne natural, algo inevitável. Este processo está começando atualmente, não no mundo. Nós, meu filho, não podemos generalizar. Porque existem culturas que existem há milênios na Terra que já sabem disto, e que a partida é uma festa. Mas aqui, no Ocidente, embaixo e ao norte, cumpre-se a sentença de levar este conhecimento para outras consciências. E, ó, Sure. acabou com... Fala errado, porque ainda não habituou ao linguajar do homem branco. Tu vem apenas ao cunho de algumas consciências que acreditam que nós que estamos em outro plano sabemos tudo. Não se engane. Estamos apenas aprendendo mais um pouco. Seu caboclo. A gente tá se aproximando do fim. Eu não sei como é que tá o seu tempo aí, mas certamente aqueles que estão ouvindo fariam o mesmo no meu lugar e gostariam de ouvi-lo por talvez mais um bloco de tempo. Como é que é a possibilidade do aparelho mediúnico aí, para que eu ouço dizer também que, sobretudo, com outro médium, que quando o aparelho fica muito incorporado, o médium começa a passar na frente pela canseira. Como é que é isso com esse aparelho e o senhor? Veja, meu filho, hoje acabou com ventania, terá que ir por outros compromissos. Mas precisa de mais tempo posteriormente para levar mais mensagem às consciências. Isto não é por causa do aparelho, mas é por causa da minha função. Muito trabalho na mente dos filhos que ouvem esta mensagem. Emanações de energias estão sendo depositadas no inconsciente. É devido à minha função, não poderei continuar neste instante. Tá certo. Então, só perguntas assim realmente importantes. O senhor falou da importância da Umbanda no planeta Terra hoje? Umbanda, consciência da vida, da força da natureza, movimento regente que traz os antigos ensinamentos, tão antigos quanto qualquer religião que existe atualmente. Umbanda é o nascedouro de tempos milenares, antes mesmo deste mundo ser arquitetado, planejado. Umbanda é a preservação da vida, da fauna, de todos os elementos vivos. Umbanda, nos tempos atuais, é a caridade, é a união de todos os povos em uma única bandeira. A Umbanda é a mãe que estende aos braços a diversas classes de espíritos, desde aqueles que estão escalando aos mais altos. Este é o compromisso da Umbanda. Por isso, meu filho, tantos povos, tantas tribos se encontram na Umbanda. A Umbanda abraça, inclusive, povos de outras religiões, de outros tempos, eras, povos do espaço, povos que ainda hei de desenvolver e estar na Umbanda. Não importa o credo, o grau consciencial, a Umbanda está para todos. É um movimento que se inicia e que, com o passar das eras, haverá inúmeras transformações. A Umbanda não vai contra outras filosofias, porque na Umbanda se encontra, desde os povos do Oriente, aos povos xamãs, ciganos, de diversas linhas. Isso se inclui aos caboclos boiadeiros, aos baianos. Umbanda está no meu coração. Eu estou não apenas servindo a Umbanda, mas sirvo também outras doutrinas. Servi, meu filho. Esta é a mensagem. Ô, seu caboclo, outra coisa muito importante que eu precisava perguntar antes do senhor partir. Qual a importância de a gente admitir que não está incorporado quando sabe não está? Pense no próximo e não na sua vaidade. Aquele médium que se diz incorporado e não está, afasta os bons espíritos e atrai aqueles que vêm tumultuar a força de um terreiro. Umbanda é firmeza. É o próximo. Tem que pensar no próximo. Se o filho não está incorporado e outro filho sai do seu lar, muitas vezes mal tem o pataco para se locomover até o terreiro. Tamanha necessidade. Muitas vezes houve uma mensagem que não condiz com a sua realidade. Filho que vai até o local se faz descrente da mediunidade, da espiritualidade. Mas mesmo assim, aquele que vai buscar de todo o coração, mesmo que não converse com uma entidade, os bons espíritos estarão visitando o seu lar. Basta apenas pedir, meu filho, que nós iremos até lá. Vamos te orientar até aonde necessita. Basta ter paciência. Muitas vezes o filho não está preparado para receber tal resposta e não recebe. E é assim que é. Seu caboclo, muitas pessoas, por boa intenção e vontade de ser útil, se coloca disposta ao atendimento na Umbanda através da incorporação. E ela se diz: eu vou aqui seguindo a telepatia que o espírito me fala e vou dizendo que sou espírito. Por quê? Porque eu sei que a partir de determinado espaço de tempo fazendo isso, que se diz mediunidade consciente, eu vou estar na sintonia do caboclo, onde ele vai poder me pegar e deixar semiconsciente, ou seja, aí sim eu vou incorporar de verdade. Como que o senhor vê? É uma atitude até louvável e respeitável, mas de repente não é a proposta da Umbanda? Como é que o senhor vê essa atitude? Cabe ao dirigente do local e às entidades espirituais dessa casa orientar e educar, acompanhando o progresso desses filhos. Muitos são preparados antes do reencarne. E tem sim os seus guias, falangeiros, espirituais. Entretanto, cabe o estudo, a prática e a ação, meu filho, do conhecimento até o seu desenvolvimento. Isto deve ser feito pelo dirigente da casa, acompanhar os seus filhos, ver realmente o grau de cada um antes de qualquer coisa ou ato posterior. Muitos dirigentes que caboclo vem acompanhando não querem passar o conhecimento para os filhos, os mantendo ignorantes, porque nem todos os filhos conseguem compreender a mensagem que é transmitida pelas suas entidades que vêm com o filho desde o berço. Eis o desenvolvimento. Aquele dirigente que não faz, cria compromissos espirituais com as entidades daquele médium e também com as suas entidades regentes do local de trabalho. Existem sim falhas, mas existem as soluções. Deve estar atento diante disto. Todas as casas, filho, sem exceção, existe um trabalhador espiritual que estará acompanhando o progresso de cada filho, o seu crescimento e desenvolvimento, nos quais as entidades dos filhos médiuns transmitem tudo o que se passa. Nada é deixado para trás. Essa história não existe. Tudo o que se acontece em um terreiro fica gravado e um dia é cobrado. Tudo, nada se passa despercebido, até mesmo as palavras. Todo movimento que acontece no seio daquela casa está sendo acompanhado. Seu caboclo, última questão nesse assunto. Certa oportunidade, uma entidade me disse, eu questionei, aquela pessoa com aquele espírito, senhora entidade-chefe da casa, por que que a senhora não aproxima a pessoa e conversa com ela sobre ela acreditar estar incorporada e não estar? Daí ela olhou para minha entidade e disse assim, mas meu filho, se eu for. A gente já falou que podia falar dentro da descrição que nos cabe. Agora, se eu for falar mais duro, ela pode ir embora e ia causar uma coisa assim que é pior para a vida dela. Então, eu prefiro que ela fique nesse. E pelo menos ela vem para a religião e se comporta e ouve aquilo que ela fala e aprende. Vocês, às vezes, abrem essa exceção, mas o senhor talvez não aconselha. Como é que é isso? Quando aparelho mediúnico está em desenvolvimento, existe a ansiedade, a insegurança natural em muitos filhos. Se muito duro, acaba bloqueando a manifestação mediúnica. E surge então a mistificação no mau sentido. Não se força ninguém a incorporar contra a sua vontade. Isso não se deve de se fazer, a menos que seja necessário. Como cada caso tem a sua história, muitos aparelhos mediúnicos, grande parte tem o compromisso de resgate e acabam, antes de vir a carne, selando um acordo que irão se desenvolver e trabalhar. E são puxados, laçados até uma casa para cumprir aquilo que foi programado. Estes casos é uma outra exceção, a tal ponto aonde aquela consciência comprometida necessita aprender a servir, a tal ponto que se vê forçada diante da tal situação. Afinal, antes do seu encarne, já estava tratado. Mas mesmo assim, os filhos têm o livre-arbítrio. Senão, não sairiam da linha diante de nós, que tentamos de todos os modos a encaminhar o filho da melhor forma possível para que cumpra a sua missão mediúnica. Médium bom não é aquele que se faz inconsciente, semiconsciente. É aquele que está para servir em sintonia com os bons espíritos, incorporado ou não, filho. De coração, de verdade, com as ferramentas e os conhecimentos necessários, a tal ponto que vai orientar e não desorientar aquele que vem receber a luz do conhecimento. Ok, caboclo. Sabe os caboclos da mata? Graças a Deus, seu caboclo, muito obrigado pelos seus ensinamentos, pelas suas explicações e espero poder revê-lo em breve. Iremos muito em breve. Tá certo. Então, dá uma mensagem final para todos que nos acompanharam até agora com as orelhinhas bem abertas. Aquele filho que manifesta algum grau de mediunidade e acredita que deve apenas guardar para si esse dom tão maravilhoso. Abra os teus olhos e enxergue que na tua volta existem muitos irmãos que estão esperando uma mão para se erguer. Não pense apenas em si mesmo. Pense no próximo. Compactue com Cristo, que é o amor materializado na terra. Não se engane com as vaidades. Ir trabalhar por vaidade, isto não é admissível. Mas vá trabalhar com o coração, servindo a tanto quem necessita. Porque um dia você também recebeu uma mão, e talvez você não se lembre que aquela mão que ele resgatou da sombra da ignorância está contigo, atuando sobre o seu aparelho mediúnico, dando exemplo para o próximo. Servir, meu filho. Salve as forças de Ansan. Salve as forças de Oxóssi. Salve as forças de Xangô. Salve as forças de Obatalá. E da grande força cósmica dos raios da manhã. Salve, filho. Ok, caboclo. Graças a Deus. Senhor Edgar Souza? Oi. Tá tudo bem? Tudo bem. Eu vi que esse índio, quando ele chega, dá uma esticada no seu corpo. Legal. Como é que é isso? Ah, peraí. Eu acho que é para se sente muito no sistema nervoso. Acho que é devido à conexão. Eu acredito, pelo menos, né? Não sei o motivo ainda. E que você passa mal? Como é que é? Muitas pessoas a pressão cai. Putz, todo mundo quando vai incorporar acha lindo, quer incorporar. Depois que realmente vê o negócio ali e incorpora, a primeira semana é bonita, a segunda depois é trabalho. Como é que é isso para você? Eu acredito que é você entrar em sintonia com as entidades e acho que isso ajuda muito entrar em sintonia com eles para não sofrer nada, né? Afinal, eles deixam um profundo bem-estar quando se vão. E é isso aí. Graças a Deus. Então, muito obrigado novamente por se colocar como aparelho desinteressado nesse trabalho que eu realizo com muita dedicação e carinho. Obrigado também quem ouviu. E a você também, a toda a equipe espiritual. Gratidão, graças a Deus. Thank you.